Muito bom dia, 10:30 da manhã, você já sabe, toda segunda, toda sexta, a gente vem aqui com Agenda Ubatuba, trazendo o que acontece, né, o grande pedido da cidade, o que acontece, aonde que acontece, o que que houve, o que que vai acontecer, você fica sabendo então aqui, a Gaivota criou para vocês, 104.9 Paraíso Natural. Ou em gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Você fica sabendo tudo sobre Ubatuba. Agenda Ubatuba. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ubatuba. Está com algumas novidades aqui hoje, está bem interessante. Sempre com a tecnologia em cima aqui. Toda semana estamos trazendo coisa nova aqui na Gaivota. Dessa vez a gente está fazendo a primeira transmissão experimental em vídeo. Quem quiser ver, a gente na próxima semana, quando isso já estiver estabelecido, a gente vai divulgar o endereço certinho, mas quem quiser ver agora, entra ali no Facebook, na fanpage da Gaivota, tem o link que a gente publicou para a transmissão em vídeo. A gente está com a lente olho de peixe, então está tudo distorcido, parece um grande desenho animado isso aqui, mas tá, vamos ver. Vamos então, ver se você entrar em gaivota.fm.br, além de ver... Além de ouvir, você vai ver também, gente. É, por enquanto só está no Facebook ali. Está o link e está transmitindo pelo Ustream. Mas aí depois, quando a gente tiver certeza que funciona bem, que a gente não ficou muito feio na imagem, a gente vai divulgar mais aí. Se não for próprio. Então, quando eu fazia a rádio há mais de 10 anos atrás, a gente falava assim, ah, agora vamos, de brincadeira, eles falavam, vamos agora mostrar o sapateado, os números, ficava mostrando foto, né, porque ninguém podia ver, agora não pode fazer mais isso, agora já vai ver, já vai rolar. O pessoal fala, não, passa perfume, passa maquiagem antes de entrar no rádio. Agora a maquiagem vai ter que começar a pensar. É, só, é que nem Globo, né? Só daqui pra cima. Só daqui pra cima. Bom, conta aí, Felipe, o que que rolou aí? Bom, uma semana animadíssima aí de Copa do Mundo, de São Pedro. Sobre o que rolou de futebol, a gente não vai falar hoje. Não, né? É melhor bom, já, falar o coração sobre já. Eu, no final, a gente tá falando, ah, perde logo pra gente começar a torcer pra outro time, que aí não tem essa ligação emocional e tal. Não, a gente torce pelos... Mas Copa do Mundo é assim mesmo, né? Mas eu vou falar só uma coisa, eu tinha avisado que o México, o Chile, não era essa moleza toda. Aí, tanto é que a poderosa Holanda só ganhou no finalzinho com um pênalti. Mais ou menos, né? Então... Continua bastante... Complicado. Muita indecisão. Eu acho que a Colômbia é mais fácil. Vamos ver, mas aí, enfim, já esgotou o assunto. Eu ganhei no bolão. Ganhou no bolão ainda. Bom, semana passada teve um monte de coisas, a gente teve a festa de São Pedro, mas... Teve um bonito desfile. Foi bem interessante, muita coisa legal, a gente tem um fotógrafo, amigo nosso aí, parceiro da Gaivota, que fez umas fotos, você vai colocar no Flickr, a gente vai subir no blog da Gaivota. Marcão? Fez umas fotos, o Marcão, Marco Estrela. Ele fez umas fotos da saída dos barcos aqui, da Barra dos Pescadores, que está super bonita. Tinha umas decorações legais com balões, tinha umas coisas de Copa do Mundo. Tava um clima bonito, né? Tinha um barco que tinha uma maquetezinha de barco atrás, tinha um filhotinho rebocado, foi bem legal. Depois a gente vai publicar, o Marco vai publicar o álbum lá no Flickr, a gente põe um link com algumas das fotos no blog da Gaivota. E estava bonito, o pôr do sol bonito. Né? Sim, foi um dia especial, o clima ajudou, né? Hoje já fechou, mas no fim de semana estava perfeito. Dava apesar pra... das andorinhas voar abaixo aí. Apesar da andorinha voar abaixo, apesar do vento ser meio gelado aí. Bom, estamos no inverno, né? Em algum momento tem que parecer inverno, né? A gente manda e-mail pro pessoal lá da Europa e fala, não, a gente tá no meio do inverno aqui, né? Na praia, na mesa. Mas não, e aí continua com temperatura de verão deles, né? Continua, mesmo, o máximo que eles pegam lá no inverno. Aliás, achei maldade botar o pessoal para jogar uma hora da tarde lá no Nordeste. Faz parte da Copa do Mundo, as pessoas têm que se adaptar às condições de cada país. Bom, sexta-feira, queria fazer um relato curto aqui, sexta-feira teve a audiência pública do Instituto Federal na Câmara de Ubatuba. Foi bastante interessante, a casa estava cheia, não tinha lugar para sentar. Então, muita gente interessada em ajudar a entender e ajudar a definir o que vai ser esse Instituto Federal que vai se estabelecer em Ubatuba. Pela discussão que teve, eu participei bastante da discussão, inclusive, e é uma reclamação que eu faço para o pessoal aí da cultura, os nossos ouvintes da Gaivota, tinha muito pouca gente da cultura para pautar, para a gente tentar... E era quem devia estar, né? Era quem devia estar, para a gente tentar convencer aí os cursos que vão ser implementados no Instituto Técnico Federal, que começa a funcionar no ano que vem, que houvesse cursos de, ligados à produção cultural, ao setor criativo e tudo mais. Então eu tentei trazer essa discussão, mas no fim das contas acabei sendo voto vencido, porque mais gente que estava lá identificou a necessidade de cursos voltados para gestão e negócios. Claro que sempre dá para tentar puxar um curso de indústrias criativas, de economia criativa ligado a cursos de gestão e negócios, mas aí a ênfase já vai ser um pouquinho diferente. O que surgiu de possibilidade foi o pessoal do Instituto Federal falar que tentar pautar cursos técnicos do Pronatec, os cursos de curta duração, voltados para a área cultural como uma experiência, para ver se o Ubatuba realmente tem essa necessidade. Eu acredito que tenha, mas a ausência de mais gente da área e da cultura na sexta-feira foi difícil de eu convencer que existiria essa necessidade. E realmente, eu acho que é uma ideia para a gente mudar um pouco o perfil também. Eu acho que é um dos grandes potenciais de Ubatuba. De Ubatuba, na verdade, porque as pessoas se inspiram aqui. E é tem um lugar muita gente de artistas. A gente tem muito pessoal que faz vídeo, que ou mora uma parte do tempo, ou que mora em Ubatuba. E que, na verdade, hoje em dia não existe um setor criativo em Ubatuba, muito também porque os talentos aí, quando chega a 16, 17 anos, tem que ir embora. Tem que ir embora, não tem condições de voltar. Mas enfim, essa é uma discussão que eu acho que continua. O Instituto vai funcionar no prédio do Anchieta. A Prefeitura vai criar uma escola modelo para abrigar os alunos do Anchieta. E o prédio do Anchieta vai ser cedido para o Instituto Técnico Federal. Se eu não me engano, eles vão começar no segundo semestre do ano que vem. Eles já vão ter cursos regulares. Então muito a gente vai continuar isso. Acompanhando. Continuar sempre tentando trazer esse assento aí de cultura, criatividade e economia menos poluente, para tentar ver se a gente consegue desenvolver a nossa cidade num sentido que a gente tenha orgulho de dizer. Então, é interessante a gente continuar acompanhando essas audiências. É legal sempre participar. A gente está até começando a pensar aqui em fazer uma programação ligada aos conselhos que a gente tem em Ubatuba: Conselho de Educação, Conselho de Cultura, a gente tem o Conselho de Segurança, tem o Conselho de Meio Ambiente, e esse é o tipo de coisa que possibilita essas discussões sobre a cidade. Então vamos tentar participar um pouco mais disso aí. Trazer para vocês que estão ouvindo aí, aqui em Ubatuba, em 104.9, em qualquer lugar do planeta, gaivota.fm.br, hoje com imagem. Hoje com imagem. E convidados, a gente já vai falar. E convidados também. Um pouquinho. Não percam que hoje teremos convidados que tocaram ontem. Tocaram ontem. No sábado foi bem interessante, eu tive lá na praça de eventos. Peguei um pedaço aí do lançamento da campanha Preservar e Resistir, do Fórum de Comunidades do Litoral aqui, que abrange desde Angra, Paraty e Ubatuba. E aí eu vi a apresentação dos indígenas aí da Boa Vista, super legal. Aquele legal, violão, né? Tocado com uma afinação só, ele usa o violão mais como percussão. E aí o coral indígena, super legal. Depois ainda teve a apresentação, a minha filha dançou lá o fandango caiçara com o pessoal, tinha a boneca lá, teve jongo, foi bem interessante, muito legal. Essa coisa de folclore é muito gostoso. E o clima muito bom, assim, tudo tranquilo, família, sem nenhum problema. Foi isso, é mais importante. Participar, né? Da festa lá. Fui de família, iria de novo. Só não fui no domingo porque minha filha está com febre, está com uma tosse que não passa, então a gente acabou saindo uma vez só no fim de semana, ela ficou repousando no outro dia. Hoje, ontem também foi bom. Ontem o pessoal está falando que foi bem legal. E todo mundo aproveitando aí a estrutura que estava aí, fantástica, né? De som e telão. Exatamente. Que, aliás, vai ficar até o fim da Copa, né? Vai ficar até o fim da Copa, então, e acho que deve ter mais atividades aí. Mais atividades. No programa de sexta-feira a gente vai trazer a programação aí do fim do de semana, palco, da Copa, da Arena Ubatuba. Vamos falar rapidinho aqui da agenda da semana. O que tem hoje, a gente tem que, e a gente aqui na Agenda Ubatuba vai começar a ficar cada vez mais as casas de espetáculos da cidade a fazer uma agenda antecipada para a gente poder falar. E aos produtores culturais. Os produtores, os artistas mesmo, pautarem, mandarem material para a gente. Pode entrar no site gaivota.fm.br/agenda e manda o material. Tem um formulário ali para envio. Pode mandar o flyer, pode mandar o release. Manda foto, manda agenda dizendo o que vai acontecer. Porque a gente quer dar aqui no site. Além da gente dar o coisa, a gente pode colocar ali no site também o. Não. Sim, não, e tudo que a gente recebe vai entrar no site, tudo que tiver aí nesse recorte de cultura, educação, esporte, a gente quer fazer essa agenda completa eventos, da cidade, para as pessoas não precisarem ter que consultar 5 ou 6 sites e ligar para os lugares para saber o que acontece. A gente está tentando fazer a demanda da cidade, que é ter um lugar onde tem tudo. Então, fica sabendo essa tudo. Semana o que a gente ficou sabendo é a programação do Blues on the Rocks, que fez a programação bem antecipada aí, a gente hoje na segunda-feira já pode dar. Então a gente vai ter no Blues. Eu fiquei sabendo da festa do Mandioca também, não sei que dia que vai ser. A festa do Mandioca, mas acho que vai ser mais no meio de julho. Eu vi a faixa ali também. É. Tem a festa do chocolate de uma escola aí também. Vai dar na semana que for acontecer. Vai acontecer falar. Muita coisa aí. Afinal, gastronomia também é cultura, né? Sim. Mas a agenda dessa semana, ali no Blues on the Rocks, no Itaguá, a gente vai ter na quarta-feira The Kixutes. Na quinta tem a banda Tactus, também no Blues on the Rocks. Na sexta tem a Level 5. E no sábado tem a Antidanos. Então todas as semanas vão tocar no Blues on the Rocks, que fica ali no Itaguá, o Blues que é nosso parceiro. E grande casa de show. Mais uma vez, recomendação aos produtores, artistas e casa de show que programem suas semanas antecipadamente para o pessoal de Ubatuba saber o que acontece, né? Senão só fica sabendo no dia, ou o que é comum por aqui, acaba ficando sabendo só no dia seguinte. Mas já passou, né? Ah, ontem teve um show muito bom. Então, que a gente só mostrar. Tinha 20 pessoas. Ai, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Aqui a gente vai dar mais uma prova hoje. É, vamos chamar nossos convidados? Vamos colocar um som deles aqui, que a gente ganhou um CD muito bacana. É, a gente está com os Mambem Brincantes. O Melhor de Nós. Companhia Mambem Brincantes. Esse CD isso. É uma compilação. Ganhou um livro, o CD, a gente vai rolar. É coisa de ciranda, assim, bem de folclore, né? É, bem isso, animado. Isso, umas misturas de diferentes. Isso, vamos colocar uma música e a gente vai ajeitar a banda aqui. E quem estiver assistindo pelo vídeo vai poder quem ver a tiver banda chegando aqui. Quem estiver assistindo vai assistir a arrumação da quem banda aqui. Na rádio só escuta. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Quando eu vi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Quando eu vi uma linda sereia, somos todos irmãos. sonsaço aí dos Mambem Brincantes, companhia, o melhor de nós. Vocês ouviram as cirandas aí do CD que a gente ganhou aqui, vai curtir muito. E estamos aqui, como vocês podem ver, pela primeira vez. Pela primeira vez que vocês podem ver, recebendo a banda aqui. Conta pra gente alguma coisa aí da banda, Felipe. A gente está com o Chico Nogueira e o Marcos Ramalho aqui, que tocaram ontem. Foi às 9h30 mesmo? Foi? 9h30. Foi às 9h30? Foi pontual? Olha só, que estranho. Aí você tem, você tem que dar o micro quando você falar pra ele ouvir. Tocaram ontem às 9h30 aqui na festa de São Pedro, na 91ª festa de São Pedro. E a gente está aproveitando que eles estão aqui na segunda-feira de manhã. O pai de um de vocês mora em Ubatuba, né? Meu pai e minha mãe moram aqui, já cantam Celeste aqui em Ubatuba há muitos anos e tal. E aí a gente ficou hospedado na casa deles. Nós tocamos na programação oficial aqui da festa de São Pedro esse ano, né? Então para nós foi uma alegria muito grande e a oportunidade também de visitar meus pais aqui. Maravilha. Conta pra gente como é que foi a experiência de tocar aqui, que mais que vocês viram. Eu vi que vocês colocaram no Facebook também alguma coisa sobre São Luís, que vocês pararam no caminho, alguma coisa assim, que é uma cidade que tem uma tradição musical aí bastante interessante também. Contar mais sobre quem são vocês, de onde vieram, conta um pouco sobre a companhia aí. Bom, primeiro, bom dia então para os ouvintes aqui da Rádio Gaivota, né? Coisa boa a gente estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa nossa experiência. Mambem Brincantes é um grupo que começou em 2000, a gente já tocou em muitos lugares do mundo, muitos lugares do Brasil, já fizemos caravanas para muitos lugares do Brasil, a gente já tem alguns discos gravados, já tivemos a honra de colocar algumas canções da gente em trilhas sonoras de filmes, de documentários importantes brasileiros. A gente tocou, resumidamente, assim, algumas coisas importantes. Nós somos o único grupo do Distrito Federal a participar das atividades culturais dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Tocamos nos Jogos Pan-Americanos, tocamos em alguns festivais dos mais importantes do Brasil, como, na minha opinião, né, como o Festival América do Sul, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Festival de Ouro Preto e Mariana, Festival de Inverno de São João del Rei, enfim, muitas oportunidades que a gente já teve de estar apresentando nosso trabalho pelo país. O nosso trabalho é um trabalho que busca, fundamentalmente, criar uma proposta autoral a partir de elementos da cultura popular brasileira. Não apenas da música da cultura popular brasileira, mas dos conceitos, o que envolve também posturas de vida, né? Então, para nós, fazer a música do jeito que a gente entende, inclui a gente se colocar à disposição na luta por um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, mais do jeito que a gente entende que seja realmente o jeito brasileiro. As pessoas falam do jeitinho brasileiro como uma coisa pejorativa. No meu entendimento, o jeito brasileiro é, antes de tudo, um jeito de fraternidade, de partilha, de construção, que eu espero que a gente esteja aqui fazendo, né, o papel de construir um mundo sustentável, solidário, de beleza, que nem é Ubatuba, né? Ubatuba é um bom exemplo do Brasil que eu quero. É bom, né? Quanto melhor a gente... Ah, inclusive Ubatuba já é um paraíso, né? Se a gente achar que consegue ficar melhor, aí é ótimo. Pro que é bom não tem limite. Não tem limite. Maravilha. E vocês fazem, vocês têm um trabalho de pesquisa também, né? De manifestações culturais tradicionais. Eu vi que tem bastante coisa no Facebook, no YouTube, de material do Mambem Brincantes. Tem alguns vídeos bem legais, assim. O pessoal tocando numa casa. O que era aquilo? Uma casinha. Eu nem sei, tanto material que nem sabe. Me filmaram lá. Já estamos na estrada faz uns dias, porque eu não estou lembrado porque que é isso aí especificamente. Mas a gente faz pesquisa, mas a gente não faz pesquisa de um ponto de vista acadêmico. A gente não poderia classificar ainda, pelo menos a parte mais importante da nossa pesquisa, ela não poderia ser classificada academicamente ainda. A gente pode até chegar a fazer esse trabalho. Mas a pesquisa, para nós, ela é sempre muito carregada de vitalidade, ou seja, para nós o que nos interessa é aquilo que está vivo e sendo produzido. A cultura popular, ela não é um produto pronto, vamos dizer, não é uma coisa que já esteja acabada, ela é um processo. E nós queremos nos colocar nesse processo. E a nossa ideia é criar coisas novas, novas pegadas, novos jeitos, mas em vez da gente usar... Eu estava vendo um programa uma emissora grande de televisão, dos grupos lá se apresentando, das bandas se apresentando, aí o cara falando das influências. Quais são as suas influências? Led Zeppelin, não sei o quê. Ótimo, nada contra essa galera, mas a minha influência é Humberto do Maracanã, lá de São Luís do Paraitinga, seu Chico de Ubatuba, seu Daniel Fazedor de Rabeca. É, essas são as minhas primeiras influências. Com elas é que eu dialogo com o Led Zeppelin, não o contrário. Muito legal. E aí, a gente, né, você havia no início do programa falado, né, da, dessa participação da gente aqui, né, na festa aí do São Pedro Pescador, né? De Ubatuba. A gente já... Viva São Pedro! Uau. Viva! E a gente já tinha, assim, ouvido falar há muito tempo, né? E pra gente, assim, a gente tava numa expectativa. E surgiu essa oportunidade, né, que a gente veio tocar em São José, no SESC. E nós conseguimos aí, ficamos sabendo, mandamos um material. Graças a Deus a gente foi contemplado. Muito pra bom. Gente uma alegria, né? A gente veio de carro particular, porque os recursos eram poucos, né? Mas a gente não, vamos, estamos querendo há muito tempo participar, né? Viemos daquele jeito, assim, que é possível a gente vir. Mas, cara, é incrível essa troca, né? De energia, isso que o Chico Nogueira está falando. Porque a gente vive a cultura popular brasileira, né? A gente, às vezes as pessoas falam assim, não, como vocês fazem esse trabalho de pesquisa, vocês resgatam algumas coisas da cultura? Não, a cultura popular brasileira está viva há muito tempo. O que a gente faz é alimentar dela, alimentar nossa alma, alimentar nossa alegria. Ela que resgata a gente. É, ela é todo dia ela resgatando a gente, porque o Chico falou, né? Falou um pouco aí do Led Zeppelin, né? Essa formação dele, mas eu venho de outras formações. Né? Eu sou paulistano, Chico é de interior de São Paulo, Taubaté, os outros integrantes do grupo que já tiveram que seguir para Brasília por compromisso, um é de Cuiabá, outro é de Marabá, outro é de Brasília mesmo, né? Teve gente já do Rio de Janeiro, então é um pouco do Brasil todo, e cada junto. Um traz a sua experiência de vida, a sua experiência musical. Eu mesmo, a minha formação, quando comecei, rock and roll na cabeça, uhum. Pesadão. Que é maravilhoso, adoramos Black rock and roll. Sabá, Led Zeppelin, meu amigo, tudo que é de qualidade a gente gosta. Né? Aí, depois com o tempo, né, a gente vai mudando, aí eu fui pra heavy metal, depois progressivo, aí nisso comecei a tocar jazz, e quando eu encontrei com a música popular brasileira, né, começou a abrir caminho, jazz, música popular brasileira, eles falam a mesma linguagem. E quando eu encontrei aí a cultura popular brasileira, meu amigo, é tempero, é vida, é experiência, né? Nossas influências africanas, afro-brasileiras, influências europeias, asiáticas. Brasil é isso, né? Brasil é essa massa, essa consistência que a gente vê, né? E nessa oportunidade de estar vendo essa Copa do Mundo, a gente vive um pouco isso. É tanta cultura que tem aí, colombianos, argentinos, né? Gente de fora, da Europa. Cara, isso é muito incrível. A gente tocou em Brasília na FIFA Fan Fest, em Brasília. Cara, foi uma experiência incrível. Foi bom? As pessoas, assim, se identificam muito, né? As pessoas se identificam. Ontem mesmo, tocamos uma ciranda pernambucana, né? Que é do atual Alpa de Punk, né? Los Hermanos do atual Alpa de Punk, foi gravado pela Elis Regina e tal, em forma de ciranda, porque a divisão é semelhante, né, da milonga e da ciranda. Então a gente busca isso, né? Até assim, um trabalho autoral da gente, mas esse trabalho que a gente está vivendo é essa cultura popular brasileira, que é intensa, né? Em cada lugar que a gente vai, a gente, vamos dizer assim, somos eterno aprendiz, porque estamos aqui realmente para aprender, porque é muita coisa. Essa é a nossa pesquisa. Não, e legal essa colocação sua de que a gente não estamos resgatando nada, estamos vivendo. Ela continua aí. Em processo. O que não for processo não me interessa. Tá ótimo. Com certeza vivemos intensamente aqui em Ubatuba, com esse povo de Ubatuba. A gente sentia na expressão do rosto das pessoas. Crianças, pessoas de mais idade, jovens, pessoas aqui que a gente vê. Uma mistura. Um trabalho aqui em Ubatuba, né? De vivência, pescadores, pessoas simples. É isso. A cultura é feita do povo. Muito bom. Vamos ouvir então? Vamos ouvir o que vocês vão tocar pra gente. Nós vamos tocar uma congada lá de São José. A congada de São José dos Campos. Ah, sim, pra falar. A gente não passou em São Luís, mas estamos em contato direto com os Paranga, com o povo de São Luís. A quem nós mandamos um grande abraço, quem estiver ouvindo aí de São Luís. Vou dizer pra vocês, nós somos fã dessa cidade, somos fã da que acontece aí na cidade. Assim como somos fã de Ubatuba, né? Um grande referencial pra nós, o seu Chico daqui de Ubatuba, o seu Daniel. Gente daqui que produziu coisa bonita pro país. Mão bem brincantes ao vivo na Gaivota FM. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, meu São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, meu São Benedito e a Virgem Maria. O rei me mandou, meirinho me deu sinal. Oi, vamos amar ao pai, a Piraguá. Oi, vamos amar ao pai, a oi. O rei me mandou, meirinho me deu sinal. Oi, oi, vamos amarrar o pai, a Piraquara, oi, vamos amarrar o pai. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, meu São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, meu São Benedito e a Virgem Maria. O rio de Piracicaba vai jogar a água pra fora. Quando chegar a água, os olhos de alguém que chora. Quando chegar a água, os olhos de alguém que chora. Aí seu Chico cantava assim aqui, ó. Canoa, minha canoa, não deixa a canoa virar. E canoa, canoa, minha canoa, não deixa a canoa virar. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia, São Benedito e a Virgem Maria. Estrelinha do Norte, estrelinha da Guia. Maravilha. Uhul, ao vivo aqui, Mambém Brincantes, né, nos estúdios da Gaivota FM. E a gente já está avançando no horário da Ana Lúcia, né? Ana Lúcia, para variar. Começando aqui, então, na verdade, muito obrigado à presença dos Mambém Brincantes. Oh, valeu. Já estão convidados para vir quando estiverem por aí, de novo. Quando voltarem ao Batuba, avisa aí, pegar uma praia e voltar aqui na Gaivota FM, trazer material de vocês. Só não vamos pegar a praia porque é muito pesado. Haja caminhão. Tá valendo, né? Tem muita, né? Tem mais de 100 praias. Praia dessa até levar, mas não cabe. Pra Brasília, principalmente. É, com certeza, né? A gente mora no Planalto Central, Cerrado Brasileiro, que é incrível. Quem tiver a oportunidade, conhecer as festas populares que tem lá, muitos festivais de culturas populares que existem para aquelas regiões. Mas a gente tem uma saudade desse litoral e com certeza esse litoral norte de Ubatuba tá no coração da gente. Eu costumo dizer, a gente já viajou muito, eu antigamente gostava do meu avô. É, morou aqui em Batuba. Meu avô teve casa aqui em Batuba no começo da década de 40. Ele contava que o primeiro barco a motor dele, de Batuba, foi ele que trouxe o Santos. É, muitos anos atrás. Aí, então a gente mergulhava aqui quando era. Depois, quando eu fiquei moço, eu saí mergulhando pelo mundo em muitos lugares. Então eu costumo dizer assim: é, tem lugar tão bonito quanto Batuba por aí, mas mais bonito não tem, não. Mais bonito. Maravilha. Maravilha. Então a gente fica aqui com a agenda do Batuba. Estamos aqui nessa luta de tentar trazer uma agenda cultural na Rádio Cultural de Ubatuba. Juntar tudo aqui, você ficar sabendo tudo que aconteceu e que vai acontecer aqui, Agenda Ubatuba. Eu quero só pedir uma gentileza para as pessoas curtirem a página da gente no Facebook, Mambém Brincantes no Facebook. Isso. E também visitarem o nosso blog, lá vocês baixam as músicas todas dos CDs da gente gratuitamente lá no nosso blog, no Mambém Brincantes Blogspot. Maravilha, a gente vai colocar no blog da Gaivota daqui a pouco o link para a página do Facebook, para o blog de vocês. Da Gaivota lá no nosso também. Legal. Maravilha. Então, vai fazer uma troca aí de conhecimento. Muito bom. Agradeço. Você viu pela internet aí, ó, vídeo, imagem e som. E a gente, se o vídeo ficou bom, se a gente não chegar ao vivo parecendo muito mal ali, a gente vai colocar daqui a pouco no blog também o vídeo inteiro. Mas vamos dar uma olhada antes. É coisa de dar uma editada. Cortei o cabelo, porque eu não estou despenteado. Então, agradecer de novo todo mundo que está escutando aí a Gaivota FM, a Rádio Cultural de Ubatuba. Vocês estão ouvindo a Agenda Ubatuba com a apresentação do Mauro Lauro, minha do FF, Felipe Fonseca, o apoio técnico e de conteúdo do João Saragossa, que está escutando, está olhando a gente aí, monitorando a transmissão de vídeo. E vamos indo, sexta-feira estamos de volta. Acompanhem gaivota.fm.br/agenda. Tudo que acontece na cidade, a gente está colocando. Tudo de bom que acontece na cidade, a gente coloca ali. É, tudo de bom. Sexta-feira, 10h30. Sexta-feira, 10h30, no 104.9, na região central de Ubatuba ou no mundo inteiro, pelo gaivota.fm.br.